Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 8 de maio de 2011 e são agora 12 horas e 30 minutos. Iniciamos a edição de hoje com Jude Proctor, de Cavaquinho. Ora, hoje vamos ter aqui um momento dedicado à flauta de Pan. Trago este momento da flauta de Pan por um motivo muito simples, porque eu sou muito crítico no sentido. Eu acho que músicas em flauta de Pan devem ser tocadas em flauta de Pan e não com um órgão que reproduz, aliás, esse som. Então hoje, à exceção da última música, que será alternada, vamos ter aqui 6 temas tocados, aliás, peço desculpa, tocados todos eles em flauta de Pan, mas tocados mesmo em flauta de Pan. Então é o seguinte, primeiro tema, Hero, de Henrique Iglesias, depois vamos ficar com Eternal Flame, dos Bengals, e por fim, No Matter What, tema dos Boyzone. Estes são os 3 primeiros temas que vamos escutar nesta edição da Nota 7, edição para a tarde de domingo, 8 de maio de 2011. Thank you. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos de volta e para vos trazer agora mais dois temas. Um deles é o de R. Kelly. O tema chama-se I Believe I Can Fly. É um tema bem conhecido, tão conhecido como o tema Angel, de Robbie Williams. Estas são precisamente as duas melodias que irão poder escutar nos próximos minutos. E Angel, de Robbie Williams, será o tema que também irá anteceder a minha última intervenção, que lhe trará um tema no mínimo curioso. Vamos à música então, começamos com I Believe I Can Fly. Ouvintes, chegamos ao final do nosso Nota 7. Mais uma edição que vai fechar e que vai acabar por aqui. Daqui a pouco segue-se mais um sertanejo pop universitário. Todavia, antes eu queria fazer aqui uma experiência consigo. A música chama-se If You're Not The One e é de Daniel Bedingfield. Vou solicitar a sua atenção para o seguinte. A música que se segue é tocada em órgão com som de flauta de pan durante a música toda, mas no refrão é mesmo uma flauta de pan que vai tocar, ou que se vai ouvir. O meu desafio, a minha pergunta, a minha proposta é que se tente perceber das diferenças entre um e outro. Eu dou-lhe algumas dicas. Há de reparar que em algumas notas o som é exatamente igual. Ora, o que é impossível acontecer numa flauta de pan quando é tocada. A respiração, o início, tudo é diferente. O sentir, a flauta é o instrumento que nós podemos sentir que se vibramos muito, se não vibramos muito, se tocamos de forma aborrecida ou não. Enfim, é difícil explicar assim por palavras muito claras como é que se percebe, mas convido a fazer esta pequena observação. Recordo, a música é tocada em flauta de pan de órgão, não é? Mas na música é mesmo um instrumentista que toca a sua flauta de pan apenas no refrão. Vamos à música então, ouvintes. Fiquem bem. Até ao próximo sábado para mais um Nota 7. If You're Not The One.